ataque, Polo 134. Quanto ataque? São passarelo 2228, está pronto para pushback acionamento. Reposto táxi, passarelo 2228. Contra-ataque, passarelo 2228. Ah, o seu solo foi aos 33, livra à direita, cruza Alfa Kilo, parte 3, posição 1 no Romeu. Delta, Alfa Kilo, parte 3, 1 no Romeu, azul 2713. Obrigado, alô. Boa noite. O pessoal tá chamando lá na 5, próximo a 5 a 4, azul 2713. Deixa eu ver a correção teleférico, formando agora 4 Lima. 4 Lima, obrigado, dá pra seguir. Golo 868, Aracaju, Golf 677, nível de voo 230, saída Fuca Jamo DCT, decola pista no zero, primeira curva esquerda, aciona 5101 no controle 1208. Tomada Aracaju, Golf 677, 230 é o NIS, Fuca Jamo DCT, decola no zero, curva esquerda, 5101 transponder, 208 contato. Fecha 4, Golo 868. 4, é, repita por gentileza os dados, foi cotejado, acho que houve cotejamento simultâneo. Então, tem uma pessoa, 2 horas de autonomia, 180 graus. 180? 180 agora. Direita, Índia, ponte férrea, pelo 1895, ajuste no 0, no 4. Direita, Índia, ponte férrea, da Rangela, 1895, gol, 1-1-3-4. Passarelo 2228, estamos com o pé verde de 66, da presente, 4 horas, até na Salvador. Cervos 228, táxi a pátio, Índia, ponte espera, torre 1-1-3-1-9-5, ajuste no 0, no 4. Pátio 1-2-9-5, passarelo 2228. Salvador, voo 1-1-7-0, dá essa informação alta, alta elevação para capturar aqui. Quad 4, voo 1-7-0, Pucas de Paz ainda. Certo. Fala no zero, gol 1-1-3-4. Corona 70, ponto cópia. Prossiga, presidente. Corona 70, Serra Bravo, Kilo Golf, Campina Grande, Otuzulu 1-0, nível de voo 370, sai da PUCA, transição Zipar, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Adiciona 5-1-0-4, controle 1-2-0, decimal 8. Zero, autorizado, nível 370 para Campina Grande, conforme a nota do plano de voo, preso no zero. Decola comprometendo a pista no zero, na saída puta, transição de par, aciona 5104, com controle em 1208. Correta, após quanto, gol 1-7-0. Eu vou estar pronto, já. 0-3-1-7-8, tem informação, alfa. Desça via chegada Maritari nível 050, ajuste no 014. 4, decola 239, controle 120, decimal 8. Boa noite, Júlia. Até 2228, ali mantém ficha no zero. Aí mantém ficha no 228, no zero. 1-3-4. 1-1-3-4, contato radar, decolagem que vai vir a sair da boca para nível 3.0. Boca 3.0, 1-1-3-4. 1-1-3-4, nível 350. 350, chefe. 1-7-8, desça via para 2.000 pés. 3-1-7-8, o controle está mudando. Sete 3-1-7-8, desça via para 2.000 pés. 3228, decolou 39, controle Salvador 208. 208, boa noite. Salvador, boa noite, passarelo 2228, decolou 39. Passarelo 2228, acende isso, pessoal. Pelo 098, Serra Brava, Serra Volfron. Voo 098, Serra Brava, Serra Volfron, terceira autorizada, perigo voo 10. Recola pista 10, primeira curva esquerda, pouca transição de par. Controle Salvador 208, transpondo 5016. Confirme o transponder? 5106. Conhece em pronto. direção 1-0, para o pushback e acionamento. Volume 1-7-0 autorizado, time 7. Volume 1-7-0, seja o pushback para o tempo, pressão para o pushback. Uno 1-1-3-4, chame sempre a recife na frequência 1-2-6-5, alterna 1-2-5-4-5. Obrigado, boa noite. Sou autorizado IADS, segue sua opção 0, repassa estabilizado. Autorizado IADS, segue sua opção 0. Seu time, sigo 1868, job 1975, 2 horas, Salvador. Pode pedir solta sua índia, quando tiver 1-0 pronto, que nem não 1-0 no 4. E a índia, considera estar pronto com 8-8, decolagem autorizada, pressão no 0. 080 graus no 39. Decolagem, sou boa noite, meu. Confirma, sou 8-8, autorizado a decolagem. Afirmo? Decolagem, 8-8, pressão no 0. Complete chip na IADS, chama até o Salvador na frequência 118, 3195. Salvador, boa noite, 3178, estabilizado no zero. Então, 3178, estabilizado, pistão no zero, baixado para baixo. 3178, pouso autorizado, pistão no zero, 090 graus, ou 119. Pouso autorizado no zero, da 3178. 1968, pausa 52, controle de Salvador, 1D0, 19. 308, voo 1868. Contato radar decolagem subavia 6 da PUCA para nível 230, voo 1868. Via PUCA 230, 1868. Puxa, na M2112, acende a edificação. Está presente autorizar direto o ITAP, ajuste 10014, desse para 2003. Federal 9977, Guarulhos, autorizado, 360, tiro do 10, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva, contra o Salvador 1208, transpondo 5107. O Gol 1170 para o táxi com 111 a bordo, 4 horas e 32, autonomia alterando Fortaleza. 1170 via parte principal, táxi Índia, ponto de espera 1095, que é 1904. 1104, Gol 1170, autorizado o táxi Pátio Índia, ponto de espera 10, você encontrou aí 1895, boa noite, cara. É 3178, táxi autorizado, via Alfa, Juliette, remoto no 3. É 3178, torre. Prossiga, 3178. Táxi autorizado, Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette, remoto no 3, tá? 3178. 1098, coordenando a equipe de solo, quinta companhia, boa tarde, aguardo, autorizado, seu táxi. muito boa noite. Gol no 70, ponto 090. Gol no 70, autorizado, aliás, de colar, 510, 100 graus, 139. Gol no 70, autorizado, aliás, de colar, da 110. Controle Salvador 208. 970, 208, boa noite, Sara. Controle Salvador, muito boa noite, gol 970. Gol 970, contato com o radar da colagem do Brasil, foi da PUCA para o nível 370, gol 1970. 70 para o 370 na POCA. 098 autorizado, aliás, decolar pistão 0, 090 graus, 139. Salvador, Lima 098, chame agora Centro Recife na frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. 265, 2545, boa noite. Meia 212, Paulo Zuno 0, libera direito 121, 1, correção. Libera direito, manter sua frequência, Alfa Quilo, pátio 3. Sim, pátio. Afirma, Alfa Quilo, pátio 3. Agora de pushback, tem aeronave da Avianca para ingresso 43. Assim que o mesmo ingressar, autorizado, chame táxi. Você vai aguardar a Avianca após o ingresso do seu mesmo, autorizado o político para a nave. Quer confirmar a posição para o 6212? Remota meia dúzia. Remota meia dúzia. Boa noite, voo 228, informação alta. Voo 228, ação de estação, dessa vez chegar a Mário para 3.000 pés, ajuste na vela nova. 3.719, 228. 02 agora? Correto. Táxi, parte 03, parte principal Índia, ponto de espera da 0 Xenil 1985, que negar 104. Rádio Índia lá, vai chamar de 1985, 1094, Será 9977, autorizado, aliás, decolar, pistão 0090, grau 039. Autorizado, aliás, decolar 90, grau 039. Estou corrigindo, é 090, grau 139. Nós 977, decolador 23, controle de Salvador 208. 208-9977, muito grato. Então, boa noite. Salvador, boa noite, geral 9977, decora para 1067. Geral 9977, ponto. Na decolagem do avião de saída da EL para o nível 360. Da EL para o 360, 9977, quando possível, direto Lima. 09977, da presente, autorizado direto Lima. Direto Lima, 9977, obrigado. Azul 4062, autorizado em área Tech Sui, pistão 0, cancelar a restrição de nível e velocidade da chegada Mari. 7-4-0-1-2. Geral 9977, chame sendo conhecido na frequência 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395, 9977, muito grato, tenha uma boa noite. Azul 4-0-6-9. Azul 4062, contato final IDF, chama aqui Salvador na sequência 118, décimo 95. 8150. O 1228, desce para 2000 pés, autorizado IADF X-Ray, reduz para 2, correção, reduz para 1909. Oi, o pé de 2228, tem a